Walking the morning sun. My pockets are empty now. I don't have anything. Only a little black boots and a little flower in hand. Look into the city. Gaps, buildings, people. A rocket glow in the sky. Se equilibram no espaço. Um muro velho em minha face. Uma cadeira flutua numa espiral. Flores em minha camisa numa tarde do bairro. E enquanto caminho pelas ruas da cidade, lembro que uma sobremesa me espera em